queria ter me entregado assim. Foi só uma noite, mas eu me envolvi. E agora eu me pego assim tão só. São mensagens que você não olha não, e eu fico sem explicação. Você brincou com o meu coração. E eu te peço, me bloqueie agora, ou me diz que foi só uma noite e não passou de uma ilusão. Me bloqueia, bê, ou vou me machucar ao ver os seus stories e ousar saber que tem alguém cuidando aí de ti, que não sou eu. Tiago Aquino, canta comigo. Vambora, minha amiga Aline Martins, o repertório mais gostoso do Brasil. Vamos cantar essa mão. Portal do Arrocha. Não queria ter me entregado assim. Foi só uma noite, mas eu me envolvi. E agora eu me pego assim, tão só. São mensagens que você não olha não, e eu fico sem explicação. Você brincou com o meu coração. E eu te peço, me bloqueie agora, ou me diz que foi só uma noite e não passou de uma ilusão. Me bloqueia, ou eu vou me machucar ao ver os seus stories. E eu só sei que tem alguém cuidando aí de ti, que não sou eu, que não sou eu. Me bloqueia, ou eu vou machucar ao ver os seus stories e ousar saber que tem alguém cuidando aí de ti, que não sou eu, não sou eu, que não sou eu, que não sou eu. Tiago Aquino, Aline Martins.